O Homem Invisível, um romance grotesco, de Herbert George Wells. Capítulo 1 – A chegada de um homem estranho. O desconhecido chegou no início de fevereiro, num dia de inverno, em meio ao frio cortante e uma forte neve, a última nevada do ano. Caminhando pela colina, vindo da estação ferroviária de Bramblehurst, carregando em sua mão, protegida por uma luva grossa, uma valise preta. Ele estava agasalhado dos pés à cabeça, e a aba de seu chapéu de feltro macio escondia cada centímetro de seu rosto, exceto a ponta brilhante de seu nariz. A neve havia se acumulado contra seus ombros e peito, acrescentando uma crista branca à maleta que carregava. Ele cambaleou até a pousada Coach and Horses, mais morto que vivo. — Uma lareira! — exclamou ele após largar sua valise no chão. — Por caridade! Um quarto e uma lareira! Batendo com os pés no chão, sacudiu a neve do seu corpo no bar e seguiu a Sra. Howe até a sala de visitas para falar de negócios e acertar as diárias. Dispensando mais apresentações, e com uma pronta aceitação das taxas e dois soberanos deixados na mesa, ele conseguiu um quarto. A Sra. Howe acendeu a lareira e o deixou ali, saindo a fim de ela mesma preparar-lhe uma refeição. Um hóspede que vinha a Iping no inverno era uma sorte e tanto. Ainda mais um hóspede que não parecia ser um aproveitador, e ela estava disposta a se mostrar digna de sua boa fortuna. Quando o bacon estava quase pronto e Millie, sua preguiçosa empregada, já fora devidamente repreendida com algumas bem escolhidas expressões de desprezo, ela levou a toalha, os pratos e os copos para a saleta e começou a pôr a mesa com todo o capricho. Embora a lareira estivesse acesa e com o fogo ardendo vivamente, ficou surpresa ao ver que o hóspede ainda estava de chapéu e casaco, com as costas viradas para ela e contemplando através da janela a neve que caía lá fora. Suas mãos enluvadas se entrelaçavam atrás de si, e parecia perdido em pensamentos. Ela então observou que a neve derretida em seus ombros estava pingando no tapete. — Posso pegar o seu chapéu e casaco, senhor? — ela disse. — E os pusesse para secar na cozinha? — Não. — ele respondeu, sem se virar. Sem muita certeza de tê-lo ouvido direito, estava prestes a repetir a pergunta. Então, ele virou a cabeça, olhando-a por cima do ombro. — Prefiro continuar assim — disse, enfaticamente. Ela, então, notou que ele usava grandes óculos de proteção, com lentes azuis protegidos nas laterais, além de volumosas suíças, que se fundiam à lapela do casaco e terminavam de ocultar completamente o seu rosto. — Tudo bem, senhor — ela disse. — Como o senhor quiser. Dentro de instantes o quarto vai estar aquecido. Ele não deu resposta, tendo desviado seu rosto dela novamente. A Sra. Howe, percebendo que suas tentativas de criar assunto eram inúteis, terminou de aprontar a mesa com movimentos bruscos e rápidos, se apressando em sair do quarto. Quando voltou, ele ainda estava lá, parado como uma estátua, com as costas encurvadas, a gola voltada para cima e a aba gotejante do chapéu virada para baixo, ocultando-lhe por completo o rosto e as orelhas. Ela serviu os ovos e o bacon com ênfase considerável, falando mais alto que o normal. — O almoço está servido, senhor. — Obrigado. Ele respondeu ao mesmo tempo e não se moveu até que ela fechasse a porta. Só então, deu meia volta e aproximou-se da mesa com uma certa rapidez. Quando a dona da pensão passou por trás do bar, indo até a cozinha, ouviu um som que se repetia a intervalos regulares. — Hic, hic, hic — continuava, o som de uma colher mexida rapidamente em círculos dentro de uma vasilha. — Essa menina! — exclamou. Onde já se viu? Esqueci completamente da mostarda. Como é lerda! Enquanto ela mesma terminava de misturar a mostarda, deu algumas alfinetadas verbais em Millie, por sua excessiva lentidão. Ela cozinhou os ovos e o presunto, aprontara a mesa e fez tudo, enquanto Millie só conseguiu atrasar a mostarda, e tendo um novo hóspede querendo ficar. Então, a Sra. Howe encheu o pote de mostarda e, colocando-o com certa elegância sobre uma bandeja de chá preta e dourada, levou-a para a saleta de hóspedes. Ela bateu na porta e entrou no mesmo instante, sem esperar resposta. Ao fazer isso, o hóspede se moveu depressa, de modo que ela só viu de relance um objeto branco desaparecendo atrás da mesa. Parecia que ele estava pegando algo do chão. Ela bateu o pote de mostarda sobre a mesa e então notou que o sobretudo e o chapéu foram tirados e colocados sobre uma cadeira em frente à lareira, e um par de botas molhadas ameaçava enferrujar o guarda-fogo de aço. Atrevidamente, dirigiu-se até as roupas. Suponho que posso colocá-las para secar agora, disse, com uma voz que não admitia recusa. Deixe o chapéu, disse o visitante com uma voz abafada. Ao se virar, a senhora Hall viu que ele levantou a cabeça e agora estava sentado, olhando para ela. Por um segundo, ela ficou parada olhando para ele, surpresa demais para falar. Segurava um pano branco, um guardanapo que trouxera consigo sobre a parte inferior de seu rosto, de modo que sua boca e mandíbula estavam completamente escondidas. E esse era o motivo de sua voz abafada. Mas não foi isso que assustou a senhora Hall, e sim o fato de que toda a sua testa acima dos óculos azuis estava enfaixada por uma atadura branca, e outra lhe encobria as orelhas, sem deixar nenhum pedaço de seu rosto à mostra, a não ser o nariz, pontudo e cor-de-rosa. O nariz era de um rosa vivo e ainda brilhava como antes. Ele usava uma jaqueta de veludo marrom escuro com uma gola alta forrada de linho preto, virada para cima em volta do pescoço. Os grossos cabelos negros que escapavam entre as bandagens cruzadas projetavam-se em curiosas caudas e chifres, dando-lhe a aparência mais estranha que se possa imaginar. Aquela cabeça abafada e oculta na bandagem, tão diferente do que ela imaginara, deixou-a petrificada por um momento. Ele não retirou o guardanapo, continuou segurando-o com sua mão coberta por sua luva marrom e olhando para a dona da pensão através daqueles inescrutáveis óculos de lentes azuis. Deixe o chapéu, ele disse, falando articuladamente através do guardanapo branco. Os nervos dela começaram a se recuperar do choque inicial. Colocou o chapéu de volta sobre a cadeira perto do fogo. Eu não sabia, senhor, que... Ela balbuciou, para logo se calar, constrangida. Obrigado, ele disse secamente, olhando dela para a porta, e depois para ela de novo. Vou secá-las muito bem, senhor, imediatamente, disse ela e carregou as roupas para fora do quarto. Ela olhou de relance para sua cabeça coberta de branco e óculos de proteção azuis novamente quando estava saindo pela porta, mas seu guardanapo ainda estava na frente de seu rosto. A senhora Hall sentiu um pequeno calafrio ao fechar a porta atrás de si, com a surpresa e a perplexidade estampadas no rosto. Nunca vi isso! Sussurrou. Que coisa! Dirigiu-se silenciosamente até a cozinha. Quando chegou, estava tão preocupada que nem lhe ocorreu em perguntar a Millie o que ela estaria aprontando naquele momento. O visitante, ainda sentado, ouviu os passos dela se afastarem. Olhou desconfiado para a janela antes de tirar o guardanapo e retomar a refeição. Ele deu uma garfada, olhou para a janela. Deu outra garfada, depois se levantou e, pegando o guardanapo, atravessou a sala e puxou a cortina até a musselina branca que obscurecia as vidraças inferiores, deixando a sala em total escuridão. Feito isso, ele voltou mais tranquilo para a mesa e sua refeição. O pobre coitado sofreu algum acidente, ou alguma cirurgia, ou alguma coisa desse tipo, falou a senhora Hall. Oh, céus, que susto tomei com aquelas ataduras! Pôs um pouco mais de carvão no fogo, desdobrou o cabide e pendurou o casaco do viajante. E aqueles óculos, nossa! Parecia mais um escafandro do que uma cabeça. Pendurou o cachecol em uma extremidade do cabide. Segurando aquele lenço na frente da boca o tempo todo, falando através dele. Talvez a boca também tenha sido ferida, quem sabe? Quando a senhora Hall foi retirar o almoço do estranho, a hipótese de que sua boca também deve ter sido cortada ou desfigurada no acidente que, supostamente, ele tenha sofrido, foi confirmada, pois ele estava fumando um cachimbo e durante todo o tempo em que ela ficou na saleta, o sujeito não afrouxou o lenço de seda que amarrara na parte de baixo do rosto nem para levar a boquilha aos lábios. No entanto, não era por distração, pois ele prestava atenção em cada tragada. Sentado no canto do cômodo, de costas para a cortina da janela, e depois de comer, beber e estando confortavelmente aquecido, falou com menos agressividade do que antes. Os reflexos do fogo emprestavam uma espécie de animação avermelhada aos seus grandes óculos, até então inexistente. Deixei minha bagagem na estação de Bramblehurst, ele disse, e perguntou se haveria quem a pudesse buscar. Então, abaixou educadamente a cabeça enfaixada para ouvir sua explicação, absorvendo suas palavras. Só amanhã? Não existe um serviço de entrega mais rápido? Protestou, e parecia bastante decepcionado quando ela respondeu, não. Ela tinha mesmo certeza? Nenhum rapaz com uma carroça que pudesse buscar? A senhora Hall, sem hesitar, respondeu às suas perguntas entabulando uma conversa. — A estrada da colina é muito íngreme, senhor — disse, respondendo à pergunta sobre a carroça, e depois, aproveitando a oportunidade, acrescentou. — Havia uma carruagem que capotou há cerca de um ano ou mais. Um cavalheiro morreu, além do seu cocheiro. Acidentes, o senhor sabe, acontecem de repente, não é mesmo? Mas o visitante não se deixou levar tão facilmente. — Acontecem — ele disse por trás do lenço, olhando-a calmamente através de seus óculos indevassáveis. — Mas depois o estrago demora a passar, não é? O filho da minha irmã, o Tom, cortou o braço numa foice e caiu em cima dela na roça de feno. E Deus me livre e guarde! Ficou 3 meses para se recuperar. O senhor não acredita? É daí que vem o meu pavor de foice. Imagine o senhor! — Entendo perfeitamente — assentiu o hóspede. Por um momento ele ficou com medo de precisar fazer operação. Ele ficou mal de verdade, senhor. O hóspede gargalhou abruptamente, uma risada latida que pareceu morder e matar na própria boca. Ficou mesmo? Ele disse. Foi sim, senhor, e não teve graça nenhuma para quem cuidou dele como eu cuidei, pois minha irmã tinha os pequenos que exigiam demais. Era muito curativo para fazer, senhor, e depois para trocar. De modo que se não achar ousadia da minha parte, senhor, quer dizer que... Você poderia me trazer fósforos? Perguntou o hóspede de modo um tanto abrupto. Meu cachimbo apagou. A senhora Hall foi pega de surpresa. Foi certamamente rude da parte dele diante de tudo o que ela estava contando. Ficou perplexa, olhando-o por um momento. Então, se lembrou dos dois soberanos e foi buscar os fósforos. Obrigado. Ele agradeceu conciso quando ela trouxe os fósforos. Então lhe deu as costas e tornou a olhar pela janela. Foi muito desencorajador. Evidentemente, o homem era sensível a temas como cirurgias e curativos. Ela, afinal, não cometeu a ousadia de dizer coisa alguma. Mas o jeito esnobado do hóspede a irritou, e Millie sofreria as consequências disso naquela tarde. Ele ficou na saleta de hóspedes até às 4 da tarde. Sem oferecer qualquer pretexto para uma intromissão. Durante quase todo esse tempo, permaneceu imóvel. Parecia estar sentado ali na escuridão crescente, fumando à luz do fogo e talvez cochilando. Uma ou duas vezes, algum curioso poderia tê-lo escutado atiçando as brasas. E por 5 minutos seus passos na saleta foram ouvidos. Aparentemente, falava sozinho. Então, a poltrona rangeu quando tornou a sentar.